calma sente. Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Tenho discos de 87 e de 2009. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Dou valor ao que a alma sente, mas já curti bom. Vai. Pega.